ver, estou aqui do seu lado pra chegar até aqui. Atravessei dois estados, por Goiás e Mato Grosso, em dois dias bem rodados. Isso é falta de juízo de um coração apaixonado. Foi 3.000 km que dirigi embriagado desse amor em chamas que me deixou extasiado. Em meu peito tinha um GPS programado pra encontrar você, morena, bonita flor do cerrado. E cantando com a gente em mais um modão, o nosso querido amigo Padre Alessandro Campo. Valeu, Carlito e Baduí. No Estadão de Rondônia já te via do meu lado, encostada no meu ombro, seu rosto no meu colado. Eu não dormi no volante, mas eu sonhei acordado. Isso é falta de juízo de um coração apaixonado. Foi 3.000 km que dirigi embriagado desse amor em chamas que me deixou extasiado. Em meu peito tinha um GPS programado pra encontrar você, morena, bonita flor do cerrado. Foi 3.000 km que dirigi embriagado desse amor em chamas que me deixou extasiado. Em meu peito tinha um GPS programado pra encontrar você, morena, bonita